possa mudar. Às vezes paro, sem ter por onde começar. Mas não desisto, tenho que recomeçar. Os meus caminhos, eu mesmo tenho que trilhar. Vivendo em conflitos tamanhos, tão grandes quanto um oceano. Eu tento mudar os meus planos, pra então minha vida mudar. Só vai piorar, mas sei que posso ir longe, poder alcançar.